パ ー。愛のために最後まで戦い抜くのだ。 これが生き残りをかけたナメック星の覚悟。 ようやく分かったぞ、お前らの強さの理由。 2つの宇宙が最後の大勝負に挑むぞよ。 勝つのはあたいらだ。ぶっ飛ばせ。 As donzelas do Universo 2 procuraram atacar o Universo 7. Depois de travar uma batalha repleta de amor e beleza, o 17 acabou por conseguir eliminar a Rosie. E a 18 conseguiu eliminar a Ribeirinha também. Enquanto isso, os dois últimos guerreiros do Universo 6 iniciaram um ataque para tentar derrubar o Universo 7 e um duelo a 3 está prestes a começar, com o torneio cada vez mais perto do fim. Tragédia acelerada! Universos que desaparecem! Ai, não pode ser! Isto não aconteceu à Ribeirinha, à nossa deusa! Universo 2 tem estado a transmitir o torneio indireto para o universo deles. Aquele povo deixa-me pasmada. Numa situação normal, tornar isto público poderia provocar um caos. Eu posso ter perdido o combate, mas a luz do amor ainda não se apagou completamente. Peço-vos, por favor, que continuem a apoiar-nos até ao fim. Pelos guerreiros que ainda estão em combate, pela sua luta em nome do amor. Agora nós somos a última esperança do Universo 2! Está tudo bem, mesmo não tendo beleza. Nós podemos levar uma boa tareia e ser gozados pelo nosso mau aspecto. Mas não desistimos! Lutamos até ao fim em nome do amor! O Son Goku está cansado depois de tantos combates. Ele deve estar a fazer de propósito e a lutar sem descansar para desafiar os seus próprios limites. Mas um passo em falso e acaba tudo. 3-1. Se isto se arrastar por muito tempo, pode vir a ser perigoso. Depois de perder o seu trunfo, eu tenho a sensação de que será o fim do Universo 2. Tu achas que nós também já fomos, não achas? Eu estou a perceber tudo, estou! Tu próprio o disseste. Nós já só temos 2 guerreiros. É menos do que o Universo 2 tem. O nosso plano inicial para esperar que o tempo se esgote já não parece resultar. E agora, o que é que vai ser de todos nós? Quer dizer, de todos vós. Ei! Mexam-me esses traseiros lutadores! Saunel! Pirina! Vocês vão levar uma sova se perderem! Boa sorte! Como é que a Caulifla nos vai fazer alguma coisa, já que se nós perdermos, seremos apagados para sempre? Ela só deve ter feito isso para nos espicaçar. E digo-te que foi mesmo na hora certa. O combate do Zongon e do Satan também se está a arrastar. Sejam de um universo diferente ou não, eles estão a lutar contra Namekianos. Eu acho que isso deve tornar as coisas mais delicadas. Não. O Son Gohan e o Satan sabem bem o que fazer. Têm a cabeça no lugar, mas neste momento eu estou a sentir uma motivação estranha vindo da parte daqueles Namekianos. Conseguiste sentir? Sim. Alguma coisa dentro deles mudou. Foi um ataque direto, mas eu não o consegui bloquear. Tanto a velocidade como o poder deles aumentou. Não pode ser. Por mais que a gente caia, iremos levantar-nos sempre. Estás a ouvir isto? Sim, perfeitamente. Estou a ouvi-los a apoiar-nos e a desejar a nossa vitória. É verdade! Neste momento, o amor de todos aqueles que moram no Universo 2 está do nosso lado! Nós somos responsáveis pela esperança de todos os que habitam no Universo 2! É demasiado peso para nós! Mas este peso também é amor! Agora nós vamos transformar este amor pesado em força! Amor! Amor! Amor! Agora vamos ao cântico do feitiço do amor! À formação! Zir, zir, loi! Zir, zir, loi! Zir, zir, zir, zir, loi! Ran, ran! Ramba! Ran, rambara! Chasa! Tabu! Tabu! A minha missão é... espalhar felicidade e amor por todos! Um rugido selvagem, um grito de batalha em nome do amor! Rambara! Com sonhos e magia, um ataque de amor! Charbuto! Transformação concluída! Incrível! É uma transformação! O poder do amor provocou este grande milagre! Acabamos de assistir ao nascimento de uma nova forma de beleza! Eu sinto-me mal por me estar sempre a intrometer, mas esta não será a altura mais adequada para nos contermos. Nós vamos ficar aqui, a teu lado, até estes três tipos desaparecerem de vez. Abomináveis vilões responsáveis pela derrota das nossas donzelas! Finalmente chegou a vossa hora! Agora vão saber o que é... o castigo do amor! Desafio aceito. Eu sou o Android 17! O guerreiro que conseguiu derrotar as donzelas do Universo 2, Kakunsa e Rosy! 17, tens a certeza de que queres ir por esse caminho? Agora eu sou a Android 18! A deusa do Universo 7, aquela que derrotou a deusa Ribriana! A minha 18! Olá! Sou o Son Goku! Vamos a isto, Universo 7! A vitória final! Será o nosso amor! Universo 2! Lutar! Vamos acabar com isto de vez! Sim. Eu não percebi muito bem o que disseram, mas... vamos a isso, Universo 2! Finalmente estou a perceber de onde é que vem esta força toda! Já antes deste torneio começar, vocês eram apenas duas pessoas. No entanto, não são bem duas pessoas apenas. Sim, é verdade. O dom Namekiano que nos permite tornarmos num só e adquirir bastante força. A fusão Namekiana. Quando souberam do perigo que o nosso universo corria, muitos dos nossos irmãos do planeta Namek ofereceram-se como voluntários. Nós dois absorvemos as essências deles e entramos neste torneio como representantes de todos. Nós estivemos a conter-nos e evitámos entrar em grandes confrontos, até que o poder que obtivéssemos se estabilizasse, de forma a podermos agir como reforços na última parte. Mas não adianta nada arrepender-nos agora. Temos de lutar até ao fim ao lado dos nossos irmãos que confiaram em nós. Era isto que o planeta Namek estava disposto a arriscar para sobreviver. Ah! trabalho. Eu vou avançar na frente e atacar aqueles dois. Usa esse tempo para concentrar a tua energia, Satã. O raio mortífero. Se eles se fundiram com tantos elementos da sua espécie, neste momento devem estar cheios de vitalidade, atingindo um nível extraordinário. Assim sendo, não temos de nos preocupar com a possibilidade de os poder matar. E por esse motivo, eu vou avançar! O que é que se passa? Tu estás sossegado há muito tempo, Bills. Se o Songoen e o Satan ganharem, isso conduzirá à destruição do Champa. Certamente isso vai provocar um misto de sentimentos. Mas que parvoíce. Força, Universo 7! Acabem com os Universos 2 e 6! Incrível! Tu assumiste mesmo a força da Vibrianne, estás ao nível dela! Apresento... o poder do amor! Amor! Prepara-te! O Sengoku está ali a lutar! O filho dele também está a lutar! Que emocionante! O que irá acontecer? Apesar de estar a ser pressionado por todos os outros universos, o Universo 7 atravessa um bom momento, com uma série de vitórias. No entanto... Canhão da Beleza! Por esse motivo, devem ser esses os guerreiros mais exaustos. Amor! Amor! Mais amor! Entretanto, os seus adversários, o Universo 2 e 7, agora que começam a sentir-se à beira da extinção, parecem estar a dar tudo por tudo e exibindo novos poderes. Pode afirmar-se que, com segurança, os dois lados estão a combater em circunstâncias extremas. Agora, Pirina! Usa os meus braços! Isto é que o planeta Namek estava disposto a arriscar para sobreviver! Peço desculpa por causa do meu descuido. Tu tiveste de disparar antes de terminar de concentrar energia. Peço-te, Satã, que o faças mais uma vez. Depois, nós os dois juntos vamos ganhar isto. Peço desculpa. Eu não consegui acabar com ele quando tu criaste essa oportunidade. Não te preocupes. O mais importante foi perceber que nós estávamos a subestimar a força deste guerreiro. Eu é que te devo um pedido de desculpas, Songoen. Eu, mais do que ninguém, fiquei completamente deslumbrado com a determinação deles. O que é muito triste quando fui eu que fiz aquele grande discurso sobre tornar-me-nos guerreiros. Tu tens razão. Por mais adversários que enfrentarmos, sejam quem forem, nós os dois iremos simplesmente lutar com toda a nossa energia. Atacar! Atacar! Atacar como um homem viril! Ah, yeah! A minha... e a tua... Sinfonia do Amor! Bom esforço, Universo 7! A vossa força está a par do nosso amor! Devo admitir que vocês também são guerreiros que lutam com grande amor. Assim sendo, nós iremos atacar com toda a nossa força, com este nosso amor que está agora ao nível máximo. Vejam se conseguem enfrentar tudo o que nós temos. Que estes sentimentos possam chegar até vós. Amor! Será que aquilo é mesmo? Parece que lá vem outro ataque forte. Absorveu! Mas o que é aquilo? É possível que o tal peso do amor de que eles falam se tenha concentrado num único ponto, produzindo assim uma massa de gravidade. É uma técnica visionária que nem a Ribriana nem as outras donzelas conseguiram realizar. Por vezes, um amor que é demasiado pesado pode amarrar e atormentar uma pessoa. Aqueles que dominam o amor e que conseguem inclusivamente controlar o seu peso irão libertar esta bela e secreta técnica de destruição. Buraco Negro da Beleza! Isto é um peso louco. É muito mais pesado do que a máquina de gravidade. Nem o teletransporte funciona. Contemplem! Nem a luz escapa desta prisão de amor. O peso dele vai fazer com que o sol ceda e vá afundando até atravessar o fundo da arena. Ou seja, vai ficar do lado de fora. Deixa-te afogar no nosso amor, Universo 7, e cai junto com ele. Universo 2. Vocês são um grupinho mesmo cheio de surpresas. Eu acho que agora tenho uma ideia do incrível que o poder do amor é. Mas desculpem, para mim, o espírito de luta continua a ser mais importante do que o amor! Desculpa pela demora. Estás preparado, Son Gohan? Raio mortífero! Com que então é este o poder namekiano do Universo 7? Magnífico! Todos os guerreiros do Universo 2 e 6 foram eliminados. É a derrota total. Oh, olha! Desta vez não vamos ver nada do Ultra Instinto em ação. Também não interessa muito, desde que ele ganhe. Quando se está continuamente exposto a circunstâncias extremas, acabamos por nos adaptarmos a elas. Quanto à possibilidade de sair daquela carapaça, parece que os entraves serão cada vez maiores. Então, e assim, o Universo 2... e o Universo 6 serão completamente apagados. Sim! Vocês fizeram um trabalho exemplar. Mostraram-nos o brilho magnífico do amor. Tendo chegado a este ponto, vamos aceitar o nosso destino com graciosidade e, acima de tudo, com beleza! Formação! Formação? Pessoal, nós agradecemos todo o apoio que nos deram! O Universo 2 pode ser apagado, mas o nosso amor perdurará dentro de cada um de vocês. E assim despedimos-nos como sempre. 1, 2... E... Amor! Adeus! Adeus! Eles mantiveram a coerência até o fim. Eles foram notáveis. À sua própria maneira, claro. É verdade. Oh, como é possível? Desta vez não é brincadeira. Eu vou ter mesmo de me separar do Champa. Vamos ficar por aqui. Ah, então! O que é que tu estás a fazer? Tu não te esquives, é? Ups. Então, vai ou não dar-nos uma sova? Depois de ver a maneira como lutaram, eu não tenho nada a dizer. Mas uma promessa é uma promessa! Ai, ai, ai, ai. Ei, nós estamos feridos! Temos um grande buraco na barriga! Mas que grande problema! Ei, maninho! Esmagar! Mestre Vegeta, boa sorte é o que eu desejo. Diz alguma coisa? Os universos 2 e 6 foram apagados. Quem é que irá sair vitorioso deste concurso de sobrevivência que se aproxima a passos largos da fase final? Faltam 13 minutos para o torneio do poder terminar. Ouve bem. Acho bem que te vais preparando neste momento. Estou mais irritado do que nunca. Olá, sou eu, Son Goku. Finalmente, o Universo 4 revela o truque que tinha escondido na manga. Mas nós não conseguimos ver os nossos inimigos. Ora bolas, será que não podemos fazer nada? De onde é que nos estão a atacar? Eu garanto que vamos descobrir a identidade desse inimigo misterioso. No próximo episódio de Dragon Ball Super, será impossível evitá-lo à ameaça do ataque invisível. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.